No início da manhã de sexta-feira, por volta de 7 horas, policiais militares do grupamento tático do 14º BPM realizavam um patrulhamento motorizado pela Avenida Paraná, área central de Foz do Iguaçu, quando avistaram um indivíduo praticando assalto a uma senhora. Mediante forte ameaça e seguida de agressão violenta à vítima, ele tentava levar o celular. Diante dos fatos, os policiais agiram dando voz de abordagem. O assaltante não acatou a ordem policial e empreendeu fuga correndo. Acabou invadindo várias residências e, por fim, pulando o muro de um clube, vindo a esconder-se entre os quiosques do Country Club na Avenida Paraná. Foi realizada a prisão do assaltante e encaminhado mesmo a 6ª SDP para as devidas providências. Na delegacia, o autor foi identificado como Jonathan Perco de Abreu, de 20 anos. Ele informou que teria roubado a idosa, pois seria viciado em drogas e teria chegado ao último estágio, que é roubar para sustentar o vício. Encaminhado à 6ª SDP, ele foi autuado em flagrante. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.